I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Eu vou lhe mostrar alguns objetos e você vai me dizer como eles se chamam. Eu vou lhe mostrar alguns objetos e você vai me dizer como eles se chamam. The key. Esta é uma chave. Esta é uma chave. The glass. Este é um copo. Este é um copo. The watch. Este é um relógio. Este é um relógio. The glasses. Este é um par de óculos. Este é um par de óculos. The telephone. Este é um telefone. Este é um telefone. The comb. Este é um pente. Este é um pente. The scissors. Estas são tesouras. Estas são tesouras. The razor. Esta é uma gilete. Esta é uma gilete. The envelope. Este é um envelope. Este é um envelope. The pencil. Este é um lápis. Este é um lápis.